lhe esperei. O meu tempo no seu tempo, até chegar o meu momento. Eu esperei no teu favor, nas tuas promessas. Eu esperei. E em toda a minha vida a te entreguei. Acreditei, em meio às lutas e tribulações, entre provas e perseguições. Eu acreditei no teu amor, na tua graça. Eu acreditei em um novo amanhecer. Eu acreditei. Um novo tempo, uma nova história, é o que Deus tem pra mim agora. Eu vou colher o que plantei e desfrutar do que sonhei. Um novo tempo, uma nova história, é o que Deus tem pra mim agora. Eu vou sorrir o que chorei e para sempre cantarei minha vitória. Acreditei, em meio às lutas e tribulações, entre provas e perseguições. Eu acreditei no teu amor, na tua graça. Eu acreditei em um novo amanhecer. Eu acreditei. Um novo tempo, uma nova história, é o que Deus tem pra mim agora. Eu vou colher o que plantei e desfrutar